Nada, senhor. 0% 3. Alô, Salvador, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Charlie Alfa Tango, está no ponto... Está no patrocínio. Para a acionamento, conforme a notificação. Qual foram as suas intenções de voo? É, Salvador, Zulu, Vasco da Gama. Livre acionar, me chama pro push. Vasco da Gama, qual é a melhor prova de decolagem? É o... vai manter a 500 pés da linha do litoral. A gente está autorizado 500 pés linha do litoral sul, após decolagem direita, 0197 no transponder, 119.8 controle. Confirmando, o transponder é 0117. Afirma. O Daniel Patanco foi autorizado 500 pés, levantei 500 pés, linha do litoral. É decolada 117 com curva à direita. Transponder é 0117, que é o Daniel Patanco. Charlie Patango, só corrigindo, seu transponder, a cena 0141, por gentileza, 0117 deu como repetido aqui pra mim. 0141, é o Charlie Patango. Cotejamento correto, no pátio 5 pessoas a bordo, por gentileza. Uma pessoa a bordo. Fracionamento táxi, 118.6, 1011 no altímetro, bom voo. 1011 no altímetro, 118.6, Charlie Patango. Para o pushback, portão 10, né, Sabedão. Autorizado, chama táxi. Vai. 16, contato só da decolagem, suba ao 390. 390, sobe 856. Valeu, .03 está na final, contra embaixo travado. Cruzar top remetido 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, Olimpo 03. Foi 03, autorizado o toque remetido. Controle Salvador, gol no 273, informação Quebec. No 273, a sua identificação, chegada a Bonf, vê se mantém o 050. Para o 050, gol no 273, está na flor de Adolfo, já pode apurar a Lagoinhas? Lagoinhas, autorizado. A Lagoinhas, descendo para 050, gol no 273. Para o táxi 142 a borda, duas, corrigindo, 3h45, alterna com 15. Só confirmando pessoas a bordo, 142, confere? Afirmo. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118.6, altímetro 1011. Com 1011 autorizado o táxi via Juliette Alfa, quando pronto, 18.6, 620, obrigado, boa tarde, bom trabalho. 10 norte da torre. Passará através norte da torre, Olimpo 03. Gol 1602, passando Duna, campo à vista. 1602, completo final, torre 1.8.6. 18.6, obrigado. Torre de Salvador, boa tarde, gol 1602, 3 do ICAP. Bravo, Gama 02, reporte externo baixado e checado, ajuste no 011. Bono 09, reportar ICAP. Limpo 03, inicie 360 pela direita, reporte interceptando a perna do vento da 10. 0127, foi o último transponder, a 500 pés, para acionamento 118.6. 17, 500 pés, litoral sul, 119.8 é o controle, 118.6 é a torre, família Bravo, garanto que a gente será útil. Que bom. É, pátio 5? Pátio 4, Felipe. Aí, já tô confundindo já. Pátio 404 a bordo. 3 a bordo, Felipe. Tá ok então, pressionamento 118.6, 1.011 altímetro, bom voo, Tango de Bravo. Nada, pelo menos. Tango, livre decolagem da 17, agilizando, com vento 120 graus, 13 nós. Iniciando decolagem, calhão para Tango. Bravo, livre acionar, reporte táxi. Voltar na ponta, Bravo. Cif 133 decimal 25, alterno 25 decimal 1, no trip 54 no 5. Tá fora do solo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, decola ao 56, prossegue pro outro litoral, chama controle 119 decimal 8, então bom voo até regresso. 1198, Charlie Alfa Tango. Torre de Salvador, o gol na 602, passou externo, baixado e travado. Bruno 602, o vento 120 graus, 13 nós, autorizado pouso, pista no zero. O gol na 602, livre pouso, pista no zero. No corredor Interlagos. Desse general, comandante 1500, peço 1011, reportará no través de Paris para ingresso, corredor Interlagos. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Confirme para o controle da aeronave que modulou o Papa Romeo Charlie Alfa Tango? Afirmativo, senhor. O Salvador está mantendo 500 pés em linha do litoral, através do farol da barra. 500 pés na linha do litoral, reporte farol da barra, o Charlie Alfa Tango. O ponto de pouso é antes do farol da barra, cara, o Charlie Alfa Tango. Gente, reporte na final para o pouso, Charlie Alfa Tango. Reportará, Charlie Alfa Tango. Referir com sua aproximação. Ciente, o nome é 602. 601. Devido ao segundo tráfego ingressando ILS, próxima posição Duna, efetue o novo 360 pela direita. Reporte interceptando a perna do vento da 10. Afirmativo, Olimpo 03 iniciando o novo 360 e reportará interceptando a perna do vento. Gol no 601, chame agora a torre no decimal meio. 18.6 da decolagem. Pode passar do gol. Utilizando ali, mantém o web 6720. Perfeito, mantém o 6720. Torre Salvador, boa tarde, gol no 601, a uma milha para Libra. Na aproximação, guardando pista livre, gol no 601, ajuste no 011. Gol no 601. Número 602, solo 59, direita agilizando, chama solo 121, decimal 9. Ao livrar, 219. Boa tarde. Solo Salvador, gol 1602, livrou. Gol 1602, prossegue via Alfa Juliette pro 05. Alfa Juliette pro 05, agora 1602. Postéria 5915, pronto, cópia. Autorizado para Natal, 190, direto. Decola da 10, sai da PUC, Jamo DCT. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5565 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Arrumou, Tango de Bravo. Tango de Bravo, Liberty Taxi, reporta para ingresso 917. Reporta para ingresso 917, Tango de Bravo. Tempo 03, curva à direita agora, vai ficar paralelo ao final da 10, aguardando autorização para girar base, reporte avistando Boeing da Gol na curta final da 10. Afirmativo, limpo 03, avistando na curta final o Boeing da Gol e interceptando a perna do vento. 01, no vento 1, 20 graus, 10 nós, tem livre pouso, pista no zero, informa o tráfego à esquerda, P3, 1 mil pés, no circuito, perna do vento não vai interferir com sua aproximação. 160, no livre pouso, na 10. Web 6720, decolo 00, controle 119, decimal 8, bom voo e boa tarde. 19, 8, 6720. Tango India Brava, aguarde para a decolagem. Aguardando, Tango Bravo. Decolagem. 340, contato radar, seria possível voar direto linda? Negativo, direto da EL. Direto da EL, 6720. Tanto o TAM 3894, após o TAP, está autorizado a prosseguir para 3 mil pés. O ajuste Salvador 1091. 1091, descendo para 3 mil pés, o TAM 3894. Posição 8002, posição 11, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi 8002. Autorizado, 8002. Vasco da Gama. Frequência livre para coordenação. Grato, traga a sua mão. Do base, reportará final contra embaixo travado. T01 solo 02, direita 129 solo, boa tarde. Direita 1219 solo, voo no 601. Tango India Bravo, decola de imediato. Imediato. Livre decolagem no 7, vento 120 graus, 10 nós, Tango India Bravo. Tá iniciando Bravo. T03 na final, contra embaixo travado. Guarde pista livre, Olimpo 03. Dando pista livre, 03. Porta antes da Juliette, no aguardo do portão, voo no 601. Whisky, Kilo Zulu, serviço radar terminado. Chame agora o controle Aracaju, 120.3, Whisky, Kilo Zulu. Meio livre, toca remetida, 90, vento 120 graus, 10 nós, ajuste permanece 1011. 3, livre, toca remetida. Tango India Bravo, decola 03, prossiga litoral, chama controle 119, decimal 8, bom voo, até o regresso. Regresso, Bravo. 2009, o voo no 273, a princípio vai prosseguir na estação, se necessário, você receberá vetor para seguir tráfego da TAN no rumo oposto. Ok, prosseguindo na estação, caso necessário, aguardo o vetor, descendo para o 40, reduzindo para o 10 nós. Poderia ser 210 nós? Afirmativo. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu, Tango India Bravo. Tango India Bravo, boa, 500 pés linha do litoral, reporte Farol da Barra. Da Barra, Bravo, chamará. Prosseguindo para 2000, tem 3894. 3894, prossiga para 2000, reporte estabilizado na final. Vai reportar estabilizado, tem 3894. Olimpo 03, Togo RMTO 04, irá curvar à esquerda para interceptar a perna do vento, mantendo 1 mil pés. Olimpo 03, curvando para interceptar a perna do vento a 1 mil pés. Negativo, informa, existe um tráfego nessa posição 12 horas, 7 milhas, é um tráfego visual, mantendo 1500 pés. Está autorizado até o 040. Ok, até o 040. Controle Salvador, o Cabo Rio de Novembro Alfa, está na vertical de Paris, na ingressão agora no intervalo. Mantendo 1500 pés. Gente, mantenha 1500 pés, reporte visual com campo, Índia, November Alpha. Reportarado visual campo, Índia, November Alpha. Gol 1273, prossiga para 3000 pés, ajuste 1091. 3091, gol 1273. Limpo 03, realize esfera visual no setor, aguardando para prosseguir. Temos uma sequência agora de duas aeronaves para a final da 10. Olympus 03, mantém espera no setor. Ok, Olympus 03, iniciando curva pela direita e mantendo espera no setor. Agora Recife, 1033, decimal 25. 3325, 6720, obrigado, boa tarde. Boa. Cliente, aguarda o estacionamento da aeronave da Gol, depois segue para Juliette, mantendo da Alfa 8002. Suba 1.500 pés. Não, 1.500 pés, 03. Afirmativo, temos o tráfego aproximação visual para 107, o mesmo está descendo para 1.000 pés. Quero bateu, subindo para 1.500 pés, 03. Atingi 3.000, 1273. 5915, continue em frente, o táxi, e no ponto de espera chame a torre em 198, decimal 6, o ajuste é 1091, boa viagem. 5915, continue em frente, no ponto de espera chamará a torre no 198, decimal 6, boa. Certo, 1273, reduzindo, está observando o tráfego na final. Sim. O TR-394, passando em Índia Serra, está na sua esforça. Afirmativo, 3894, avistado, livre pouso 10, vento 10, 0 graus, 11 nós. Temos dois tráfegos, à sua esquerda, um a 1.500 pés e o outro descendo para 1.000 pés. Não irão interferir na aproximação. Está visual com o tráfego, TR-394, autorizado pouso então na 10. E só atente a um tucano que já encontra-se no ponto de espera. Ciente, Juliette, Alfa, ponto de espera, torre, 1019, ajuste. Gente, mantenha o ponto de espera, Força Aérea 5915. 273, chame agora a torre 1-8, decimal 6, agora no 273. 286, Dorão. 1-273. Gol no 273, continue a aproximação e aguarde pista livre, número 2. Aguardamos o número 2. November Alpha, fique atento ao tráfego do P3 da Força Aérea Brasileira, fazendo toque remetida no circuito da pista 17. Está na escuta da torre este tráfego, mantendo 1.500 pés. Agora o tráfego está na sua posição de 12 horas a 5 milhas, comprou a Este. O Delta Madame sente o tráfego visual, já Tá igual com o campo, o Romeu Romeu. Ciente, agora 14 no 8 decimal meia, Índia November Alpha. Corrigindo, Índia November Alpha, está igual com o campo 1 no 8 decimal meia, boa tarde. Boa. Salvador, o Papo Índia November Alpha, está na planta da rotatória, visual para o campo, na sua escuta. Copiado, Índia November Alpha, para da rotatória, intercepta a final 1-7, reposta 3 milhas fora. Vai ingressar na final, reporta 3 milhas fora, Índia November Alpha. Tan 3894, solo aos 1-0, já livrou 1-2-1-9. 2-1-9. Gol no 273, o vento de 1-0-0 graus, 1-2-2, livre pouso 1-0. Livre pouso, 273. Força Aérea 2, confirmando, Olimpo 03, agora está autorizado a interceptar a perna do vento da 1-0, aguarde para girar a base. Interceptando a perna do vento, aguardando para girar a base, Olimpo 03. Alfa Juliette para o 8, TR38, Salvo Gol 1567. 1567, boa noite, está pronto para a cópia, Brasília? Afirmativo, pronto para a cópia, 1567. Gente, está autorizado. Brasília, o 360 é o nível. Via Pesulu no 7 até o destino. Decola da 1-0, curva à direita. Subida gole, transição, orfito. Controle, 1-9, decimal 8. E o transponder é o 5005. Está autorizado Brasília 360, Upper Zulu 1-7. Decolagem da 10, a primeira curva direita, saída gole, transição, ofito, 7198, controle, 5005, ao transponder, o 1567. Correto, chame pronto no portão 4. Reportaremos. Autorizados, ir à base para a final da 1-0. 03, girando base. Bono 273, solos 1-2, livre à direita, ao livrar 1-2-1-9. Direita 2-1-9, 1-2-7-3. Boa tarde, gol 1-2-7-3, livrou a pista. Boa tarde, gol 1-2-7-3, tá livre o táxi? Via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 1-2-7-3. Índia November Alpha está visual com P3, já na curta final da 1-0? Afirmativa, visual começo. Ok, gente, então o senhor irá prosseguir com o número 2, ok? Ciente, vai aguardar o ponto do aeronave. O Olimpo 03 autorizado, tocar remeter na 1-0 com vento de 1-0-0 graus, 1-1-9. 03, autorizado a tocar remetida. Força Aérea 5-9-1-5, após o toque remetido do Olimpo, autorizado, a linha aí mantém na 1-0. 5-0, acena a identificação, chegada é a Mari. Sou da identificação para o 050, informa o problema de comando de voo. Não copiei, comandante. Informa o problema de comando de voo, se possível, para o do externo. Tipo de problema? Não consegui copiar. Problema na ordem de comando de voo, passaria 2224. Solicita, se possível, a pro do marcador externo, pro INLS. Tem, frente, está autorizado. Passarei do 2224, piloto externo. Muito obrigado, senhor. Gente, tem algum dia bravo, na escuta permanente deste controle. Após o través da posição ITAP, o passarelo do 2224 está autorizado a descer para 2000. Após o ITAP 2000, passarelo 2224, obrigado. Tive pouso, índio no lateral. Só prosseguir para 17. Info 03, estou com a RMT Ozuno 6, curve Jacuvana à esquerda, vai prosseguir para o setor norte. Temos algumas aeronaves para decolar, aguardando para um novo circuito. Nativo ali, Info 03, espera no setor norte. Pessoal da torre e do solo também, está visual com portão 3? Afirmo, tá sim. Ok, se estiver desocupado, prossiga para o mesmo. Tá livre, via Juliette. Positivo, o 973. Então, 8002, observando a rolagem do Força Aérea ali, mantém na 10. Ciente, após a decolagem ali, mantém. Índia November Alpha, solo 1-7, autorizado backtrack para prosseguir parte 4. Obrigado, backtrack para parte 4, Índia November Alpha. Rosário 59, 15, decolou 18, controle Salvador em 1-98. 98, 5-9-5, controle Salvador, boa. Controle Salvador, Rosário 5-9-5. Rosário 5-9-5, suba 190, saída pouca, contato radar na decolagem. Subindo para 190, 5-9-5. Salvador, boa, tá 3603, sem está Quebec. Confirma para o controle. Tá 3603, boa tarde, sem está Quebec. 3603, boa tarde, pro da posição Mari, está presente. Desça até o nível de voo 060. Acione a identificação. Mari 060, identificou 3603. Piado, o tá 3897, autorizado o táxi em frente. Via Juliette Alfa e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18 decimal 6 e o ajuste é 1012. Boa viagem. 1012, Juliette Alfa, ponto 786, obrigado. 100 graus 132, livre decolagem da 10.